este livro tem a ver com este facto de ser divulgada a minha carreira, a minha vida. Este é mais um livro de vida do que um livro de carreira, é importante que eu diga isto. E depois, porque, sobretudo, eu acho que tenho que partilhar isto convosco. Porque este livro abre a minha alma às pessoas, revela-me. E eu acho que isso é importante, porque estamos aqui muito a falar da cadeira vermelha e do Sporting e do Benfica, e eu não partilho muito a opinião de que seja importante ir por aí. Eu acho que não se deve ir por aí. E por isso, na minha autobiografia, eu escrevi a minha história de vida, que se revela para mim também, foi uma revelação, quando a minha mãe, quando eu tinha compreensão, alguma compreensão das coisas, me disse: meu filho, tu és do Sporting. Eu não sabia que era. E dou-me esta fotografia. Portanto, imaginam que quando uma criança, aos 7 meses, é vestida, é equipada pela minha mãe, com as cores e com o equipamento do clube, e quando a minha mãe, ao mesmo tempo, me dá o cartão de sócio do Sporting que o meu pai tinha, enfim, tinha tido essa gentileza, porque era sportinguista, de fazer com que o filho fosse do Sporting. Não é que isso me caia mal, mas eu sou essencialmente do Sporting por respeito à minha família. E porquê? Porque não decidi.